Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 28 de novembro, em segunda discussão, o projeto de lei 2257 de 2013, que obriga construtoras e responsáveis por empreendimentos imobiliários no Estado a terem domicílio ou filial no território fluminense. O texto, que quer facilitar o atendimento ao consumidor, condiciona a concessão de licenças para a obra à apresentação de comprovante de endereço local. O projeto é do deputado pedetista Ricardo Abrão. O projeto vai para o governador Sérgio Cabral, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem Ronaldo Ribeiro.